Uno 172, essa é a minha identificação, eu sabia chegar a bom médio Uno para nível 050. Bom médio Uno 050, pode voar, ITAP. Autorizado, ITAP. Do 1172 diz para 2000 pés, QNH 1094 e LS Xfield driver. QNH para 2014 e LS Xfield. São 3520 autorizado para João Pessoa, via Pêsulo 17, nível de voo 370. Saída Pulca, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5154, controle 119.8. Tá 3520, contingimento correto, chama pronto, portão 10. 172 estabilizado. Voo 1172, ciente, chame torre frequência 118, decimal 95. 18, Torre Salvador, voo 1172. Voo 1172, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 059, QNH no 0, no 4. Livre pouso, 0 no 4, ao ajuste. São 3520, portão 10, tá livre, chama táxi. Porta para táxi, pista 3520. Voo 1172, no solo 05, libera direito, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi e Juliette. 3520 para táxi 163. 2:33, Serra Bravo, Mike Oscar. É 3520, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0, no 4. Pátio, Índia, ponto de espera, reporta pronto, tá? 3520. Gol 972, antes da Juliette. Gol 972, mantém a posição. Prejuízo na meia, bom dia. Sem identificação dessa via, chegar com o MED 1 para nível 050. 050, pode voltar. Autorizado, ETAP. Livre. Gol 972 autorizado, Juliette, portão 11. Espera, 3520. 3520, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 079. Alinha e decola 10, 3520. 3520, decolado 14, chame controle de Salvador 119, decimal 8. 198 Salvador, tá 3520. Gol 973, prepare saída São Vono e aguarde a cópia. São Vono aguardando o gol 973. Na Puca Caju. 3520, converso radar na decolagem, suba via, saída Puca para nível 370. Gente, vai necessitar de desvio pela direita, outra 3520. Gente, informe a proa e quantas milhas? Inicialmente a proa será a 90 e em torno de 30 milhas. Gente. Após desvio do T3520, gostaria da coordenação, a proa de Conde. Sim, aguarde. Gol 973, pronto, cópia. Gol 973, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, VP 110, Taubaté, nível de voo 360. Saída São, voo 1, transição Motiva. Decola da pista 10, fazer decolagem, primeira curva direita. Transponder 5162, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota conforme plana, peso do 10, Taubaté. Decola da 10, com curva direita, saída São, voo 1, transição Motiva. Controle estacionado de sinal 8, transponder 5162, voo 973. Voo 973, cotejamento correto, chama pronto, botão 9. Bora. Voa Duna, 3216. Autorizado, desce para 2000 pés, que negão a 094, e LSXC autorizado, campo estabilizado. 2014, é facilidade, muito obrigado, bora Duna. Controle 3520? Sim, né? A senhora, a senhorita conseguiria Aracaju? Sim, aguarde. Para. Na 3520, após desvio, está autorizado Aracaju. É ativado Aracaju, então, 3520. A 3896, chame a torre de frequência 1198 decimal 95. 1895, 5, TAN 3206, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, TAN 3206. TAN 38 no meio, avistado autorizado, pouso, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 079, que é negado no 0 no 4. Vou no 0 no 4, livre pouso, TAN 38 no meio. O ONU no 73 está livre, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, ONU no 73. TAN 38 no meio, no solo de 28, libera direito, autorizado táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Alfa da Juliette, o TAN 38 no meio. Taxi Gol 973, tem 166 a bordo, alternativa Galeão, 4 horas e 14. Gol 973, tive táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. Ajuste 1014, recorte pronto para decolagem. 1014, ajuste. Tive táxi via Pátio Índia, em porta pronta para decolagem, Gol 973. Cheite, mantém posição em seu gilete, dando 3816. São 3816, após o 37 da Gol, segue táxi via Juliette para o portão 10. Juliette 10, tá 3816. Pronto, Gol 1173. Gol 1173, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 079. Seja alinhar e decolar, 10, Gol 1173. decola 237, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, bom dia. Controle, bom dia, na sua escuta, voo 173, decolou. Gol 173, com nosso radar de colagem, subofia, seleção voando para nível 360. 360 via, 173.